Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Leonardo da Vinci, prezado ouvinte, também escreveu um currículo. No seu caso, o objetivo era trabalhar para um duque. Veja como ele começou o currículo. Ilustríssimo senhor, esforço-me em dar explicações à sua excelência sobre os motivos que me levam a solicitar minha incorporação sob a proteção do duque, para assim desenvolver todas as invenções realizadas por mim e que poderiam ser úteis em uma batalha. Estou disposto a fazer experiências em sua casa ou em qualquer lugar que agrade a sua excelência. Olha, prezado ouvinte, primeira grande lição de Leonardo da Vinci. Todo currículo deve possuir um objetivo. Segunda lição. Propor um período de experiência, não faz mal a ninguém. Veja agora o que escreveu Leonardo da Vinci sobre sua experiência profissional no currículo. Ilustríssimo senhor, em tempos de paz, acho que posso conseguir os mesmos resultados que qualquer outro em arquitetura e desenho de plantas de edifícios públicos e privados e realizar sistemas de distribuição de água. Quando um lugar é assediado, sei apanhar água do outro lado das trincheiras com pontes e máquinas apropriadas para cada expedição. Se houver necessidade, fabricarei armas e morteiros diferentes dos habituais. Posso fazer esculturas em mármore, bronze e argila e posso pintar quadros tão bem quanto qualquer outro. Bom, prezado ouvinte, última e derradeira lição de Leonardo da Vinci. Mesmo que você seja um talento e saiba disso, nunca, mas em hipótese alguma, se vanglorie disso numa entrevista. Humildade ganha muito mais emprego do que soberba. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.